Classicamente, um divertimento de António Gomes. Olá, seja bem-vindo. Quando eu era moço, na aldeia onde vivia, dizia-se às crianças que os judeus eram maus porque tinham matado Nosso Senhor. Assim se despertava nas crianças o ódio secular entre judeus e cristãos. Assim também se alimentava a ideia, a falsa ideia, de que Cristo tinha fundado uma religião, o cristianismo, diferente da religião então existente no país, o judaísmo. Há milhares de preconceitos contra os católicos, contra os protestantes, contra os alemães, contra os alentejanos e por aí adiante. Um dos preconceitos mais resistentes é contra os judeus. Quando nos quedamos no terreno religioso, a personificação dos judeus é Judas, que vendeu Jesus por 30 dinheiros. Esta visão negativa dos judeus transparece na própria linguagem. O nome próprio Judas transformou-se em substantivo com o significado de traidor. A palavra judeu, que originariamente identifica alguém da antiga tribo de Judá, indica hoje uma pessoa usurária, avarenta. O verbo judiar significa tratar mal alguém física ou moralmente. O ato de zombar de alguém, a chacota, é uma judiaria. E judenga foi um tributo de 30 dinheiros, pago durante muito tempo por cada judeu, como pena por terem vendido Jesus por igual preço. Entretanto, pelo amor a Deus, esquece que Jesus também era judeu, como eram judeus os apóstolos e depois Paulo. Por isso, teria sido mais coerente associar os judeus à mensagem de amor e generosidade de Cristo do que à avareza traiçoeira de Judas. Estigmatizar os judeus converteu-se em arma política desde a Idade Média até nós. Entranhou-se em muitas culturas de tal modo que Hitler encontrou o caminho aberto pelo trabalho de propaganda antes feito. Uma nota, talvez desnecessária, antes de avançar. Não se entenda o que disse como apoio à atual política israelita, com muitas semelhanças com o extinto apartheid sul-africano. E assim começamos mais um episódio de Classicamente, o quarto da secção Contrariamente. Contrariamente. O ponto que aqui nos interessa é este. Quando se produziu exatamente o aparecimento do cristianismo? Quem são os primeiros cristãos? O tema deste capítulo de Classicamente é, portanto, o cristianismo primitivo. Considera-se como tal, como cristianismo primitivo, o período que inicia com a ressurreição de Jesus, lá para o ano 30 da nossa era, e abrange aproximadamente 3 séculos até ao primeiro concílio de Niceia, no ano de 325. O cristianismo como tal não inicia com Jesus de Nazaré. Jesus não pretendeu fundar qualquer religião. Cristo nunca foi cristão. Rigorosamente, o Nazareno foi judeu, a sua religião foi a judaica, não quebrou as normas da religião judaica, ao contrário do que por vezes se afirma. O cristianismo será fundado pelos seus seguidores. Jesus também não se considerou filho real de Deus. Se o fizesse, romperia com o monoteísmo judaico. Até que Jesus, mero homem, seja considerado plenamente Deus, haverão de passar pelo menos 100 anos, e 100 anos é tempo. E, mesmo assim, nessa altura, a teoria não será aceita por todos os cristãos. I don't know how to love him. What to do, how to move him. I've been changed, yes, really changed. In these past few days, when I've seen myself, I seem like someone else. I don't know how to tell. See why he moves me. He's a man. He's just a man. Os discípulos de Jesus também eram judeus. também Saulo de Tarso, posteriormente Paulo, se declara orgulhosamente judeu, circuncidado, como manda a lei, realçando que é hebreu filho de hebreus. A novidade trazida por este grande nome do marketing apostólico, refirma Paulo de Tarso, é que a sua ação se dirige não apenas às comunidades judaicas, mas alarga-se aos não-judeus, aos gentios. É a pensar neles, na universalização da fé no Messias, que Paulo defende que se passe por cima de algumas práticas do judaísmo, designadamente a circuncisão. Mas outros apóstolos não concordam com esta ideia de Paulo. Afinal, argumentam, se Jesus era judeu, não é necessário romper com essa tradição. Estas tensões ideológicas entre os líderes fundadores do cristianismo primitivo e entre as comunidades de então, entre, digamos, uma facção liberal e outra conservadora em relação ao judaísmo, duas facções que opõem Paulo de um lado e Pedro e Tiago do outro, este conflito transparece no segundo capítulo da Epístola de Paulo aos Gálatas. A coisa terá sido mesmo séria. Paulo é bem explícito quanto às acusações que lançou em cara aos adversários, a quem chama de falsos irmãos, e sobre Pedro e os judeus da comunidade de Antioquia, Paulo diz que são hipócritas e por isso o censura. Quando Pedro chegou a Antioquia, cito, desafiei-o cara a cara, pois ele incorrera em censura. Fim de citação. A discussão foi tão grave que, séculos mais tarde, para dissimular o escândalo, São Jerónimo inventou que tinha sido uma luta fingida, mas Santo Agostinho fez notar que não, que tinha sido bem verdadeira. Um à parte que é mais do que uma curiosidade. Uma edição bíblica de referência até há algum tempo, a dos missionários capuchinhos, no texto da epístola onde se descreve o conflito, não aparece o nome de São Pedro, que é substituído pelo seu equivalente em aramaico, Cefas. Terá o tradutor querido deste modo disfarçar a importância do conflito? Retomemos a ideia de que no início não há cristianismo no sentido em que o usamos hoje, isto é, como oposição ao judaísmo. A nova religião levará séculos a tornar-se aquilo que ela é. Os primeiros cristãos, como descrito nos primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos, ou eram judeus ou eram gentios convertidos ao judaísmo, conhecidos pelos historiadores como judeu-cristãos. Mas havia outros grupos além destes judeu-cristãos. Numa direção diferente destes judeu-cristãos, que tinham vindo de uma cisão dentro do judaísmo, estavam os gnósticos. Os gnósticos são um movimento religioso sincrético que tem as suas primeiras manifestações no século I e floresce com esplendor no século II, especialmente dentro do cristianismo e do judaísmo. A palavra gnosticismo, não confundir com agnosticismo, foi adotada no século XVIII, especialmente para fazer referência ao conjunto de sistemas gnósticos cristãos, entretanto rejeitados como heréticos pelos representantes da teologia cristã oficial. Um terceiro grupo, os paulistas, dirigidos por Paulo de Tarso, alguém que, contrariamente a muitos dos que formavam os dois grupos anteriores, não tinha conhecido pessoalmente Jesus. Sentado en el trono derecho el poder. E os textos sagrados, designadamente o Novo Testamento, não apresentam Cristo como Deus, como Filho de Deus? Bem, vamos colocar várias reticências a essa ideia bastante espalhada. Primeira nota. Podemos presumir que na altura da segunda geração de cristãos ainda não havia nenhum registro escrito, ou talvez houvesse bem poucos, narrando a vida de Jesus. Não existia nenhum Novo Testamento para servir de referência aos cristãos de então e a nós agora. Foi na segunda geração que várias histórias sobre Jesus se fundiram na forma de evangelhos, uma espécie de biografias. A mais antiga das biografias remanescentes e por muitos considerada o mais autêntico relato da vida de Jesus foi a de Marcos. É um pequeno relato, segundo as melhores estimativas, escrito por volta do ano 70 e descreve os conflitos políticos, a morte e a ressurreição de Jesus. Apresenta um Jesus polémico que, para vencer discussões e debates, muda de assunto enquanto argumenta, que repreende os discípulos e outros líderes judeus, compara uma mulher sirofenícia ou talvez o seu povo inteiro a cães. Será esta atitude contenciosa uma das razões pelas quais Jesus acabou por ter problemas com as autoridades de Jerusalém e, ao fim e ao cabo, com as de Roma? No entanto, os primeiros escritos sobre Jesus são de Paulo, o São Paulo da Igreja Católica. Algumas das suas cartas podem ter sido escritas até 20 anos antes do Evangelho de Marcos. Paulo estava preocupado com a importância de Jesus, com aquilo em que Jesus se havia tornado na vida dos seus seguidores e não com as histórias sobre a sua vida. Dois outros evangelistas, Mateus e Lucas, copiaram o Evangelho de Marcos. Cerca de 90% da narrativa de Marcos aparecem reproduzidas em ambos. Um quarto evangelho, o de João, parece diferente dos três primeiros em vários aspectos, incluindo a cronologia. Estes quatro evangelhos são quatro dos 27 livros que constituem o Novo Testamento. No entanto, não foram os únicos escritos. Os que constituem o Novo Testamento foram os reconhecidos pela ortodoxia oficial cristã, protegida pelo imperador Constantino a partir do século IV. Muitos outros evangelhos, por exemplo, os evangelhos de Tomé, de Pedro, de Judas, de Maria Madalena, outros atos, como os de Paulo e Tecla, epístolas e apocalipses escritos nos primeiros tempos do cristianismo, tudo isso foi rasgado e queimado. O tal Concílio de Niceia, presidido por Constantino em 325, e com o qual acaba este período do cristianismo primitivo, esse concílio determinou que quem estivesse na posse de escritos heréticos os deveria entregar para serem queimados. Quem não fizesse, sujeitava-se à pena de morte. Portanto, os cristãos que deixaram então de ser perseguidos pelos pagãos, embora note-se as perseguições em massa dos cristãos, seja um mito que surgiu no Renascimento. Exato. Mas, como dizia, os cristãos, nessa altura, passaram a ser perseguidos por outros cristãos. A luta entre ortodoxia e heresia foi literalmente um caso de vida ou de morte. Como disse, sobreviveram os textos que estavam de acordo com a ortodoxia oficial que os aprovou. Mas o Novo Testamento, tal como o temos ainda hoje, não são apenas os textos escolhidos por uma certa oficialidade cristã. O Novo Testamento é mais do que isso. Sobre esse texto ceu-se uma capa de muitos séculos de interpretação e de interpretação em sentido único. Ora, quando lemos textos que têm em cima muitos séculos de interpretação num sentido único, podemos fazer uma leitura pré-condicionada pela crença religiosa, parecendo-nos que os textos dizem algo que na realidade não dizem. Essa releitura dos textos pode ser tão subreptícia que nos dê a ilusão, uma falsa ilusão, de historicidade. Vejamos como exemplo a ordem em que estão dispostos os livros do Novo Testamento. A ordem da apresentação na Bíblia, começando com os quatro evangelhos seguidos dos Atos dos Apóstolos, essa ordem condiciona o modo como recebemos a narrativa que a obra veicula. Ora, o problema dessa ordenação é que nos traz os textos de acordo com a cronologia inerente às histórias narradas e não segundo a cronologia real da sua escrita. No nosso espírito, a colocação dos Atos logo a seguir aos Evangelhos parece reforçar, ainda que inconscientemente, a ilusão de historicidade. Segundo a crítica mais moderna sobre o Novo Testamento, o livro de Atos não é um dos textos mais antigos do cânon, mas um dos mais recentes. Se se seguisse a cronologia da sua escrita, o primeiro livro a abrir o conjunto inteiro deveria ser a primeira carta aos Tessalonicenses, é que seguiriam as outras cartas autênticas de Paulo e só depois o Evangelho de Marcos, o mais antigo dos quatro. Poderá ter reparado que eu disse as outras cartas autênticas de Paulo. As autênticas, isso mesmo. Com efeito, hoje uma significativa maioria de especialistas considera que das 13 cartas que afirmam explicitamente a autoria de Paulo, 6 dessas 13 são pseudoepigráficas, portanto, escritas em nome de Paulo por alguém que não era Paulo. Tenho estado a plagiar Frederico Lourenço nas notas ao segundo volume da Bíblia que tem tradução sua. E acrescenta Frederico Lourenço que, tal como a escritura cristã herética que foi rejeitada pela ortodoxia, também o Novo Testamento oficial está repleto de livros pseudo-epigráficos, mas com a importante ressalva destes livros nunca terem levantado dúvidas em termos da ortodoxia da sua doutrina, razão pela qual cartas escritas em nome de Pedro ou de Paulo por autores anónimos que usurparam a identidade de Pedro e de Paulo puderam receber o estatuto de escritura canónica e inspirada. Who are you to criticize her? Who are you to despise her? Leave her, leave her, let her be now. Leave her, leave her, she's with me now. If your slate is clean, then you can throw stones. If your slate is not, then leave her alone. That men like you can be so shallow, thick and slow. There is not a man among you who knows or cares if I come or go. Not one of you. São múltiplos os obstáculos que se interpõem entre o investigador que procura o rigor histórico e os livros do Novo Testamento e da Bíblia em geral. Por exemplo, as discrepâncias entre aquilo que é dito sobre Paulo de Tarso nos Atos dos Apóstolos e aquilo que Paulo disse sobre si próprio nas suas cartas, nas autênticas. Para não nos perdermos em mais detalhes, fixemo-nos naquilo que se costuma chamar a conversão de Paulo. O autor de Atos narra 3 vezes o episódio. Não apenas essas 3 versões têm incoerências, como as 3 não estão de acordo no seu conjunto com a versão que da mesma Paulo dá na sua carta aos Gálatas. Sublinho apenas este pormenor. Em Atos, Paulo é apresentado como perseguidor de cristãos em Jerusalém antes da sua conversão. Contudo, no capítulo 1 da Carta aos Gálatas, Paulo afirma que ele era completamente desconhecido dos cristãos da Judeia. Como é possível que um terrível perseguidor de cristãos seja totalmente desconhecido pelos mesmos? Estas incoerências justificam-se se atendermos ao tipo de livro que temos pela frente. Muito longe do rigor histórico, o duplo valor do livro de Atos é teológico e literário, uma espécie de romance histórico, cujo personagem principal, Paulo de Tarso, é apresentado como herói a quem são atribuídos belos discursos, curas milagrosas, espantosos exorcismos, considerado dono de poderes que lhe permitem falar ininterruptamente uma noite inteira ou até ressuscitar o morto. Nenhum destes dons extraordinários é referido pelas cartas assinadas por Paulo. Por modéstia do próprio, alguns investigadores preferem ver na imagem do livro Atos uma retroprojeção de ideias e de conceitos vigentes entre pensadores cristãos no século II. O autor de Atos é provavelmente, mas sem certezas absolutas, o mesmo do Evangelho de Lucas. A grande inspiração de Lucas para a narração da vida de Jesus foi o Evangelho de Marcos, mas o mito pormenor que lemos nos outros 3 evangelhos e há elementos que apenas encontramos no seu texto. Lucas escreve os Atos com a mesma liberdade escrita que usara no seu evangelho. Frederico Lourenço classifica-o como um escritor delicado e sensível, cuja obra marcou de forma indelével não só o cristianismo, mas a espiritualidade e a cultura universais. Ao lê-lo, digo eu agora, não podemos perder isso de vista e que há teorias que situam a escrita do dítico constituído pelo Evangelho de Lucas e dos Atos em meados do século II. O conjunto de ambos constitui cerca de 30% do Novo Testamento. Em relação aos outros evangelhos, e socorrendo-me novamente de Frederico Lourenço, há fortes razões que tornam impossível a aceitação de que Mateus e João sejam os apóstolos com esses nomes. Estima-se que 35% do que lemos no Evangelho de Lucas seja material exclusivamente lucano. Essa percentagem será de 20% no caso de Mateus e de apenas 3% no caso de Marcos. Sing out for yourselves, for you are blessed. There is not one of you who cannot win the kingdom. The slow, the suffering, the quick, the dead. Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna. AJC, JC, would you die for me? Hosanna, Hosanna, Hosanna. Não é fácil distinguir o que foi a mensagem original de Cristo do cristianismo como foi sendo estabelecido na cabeça dos cristãos, pela tradição, pela hierarquia, pela história. O valor das fontes históricas está dependente de 2 fatores, a proximidade aos factos e a sua independência. Os evangelhos são tardios, com muita dívida à tradição oral, inevitavelmente deformadora dos factos. Como já disse, as falsificações das epístolas são abundantes. Por outro lado, perdemos os textos originais, os manuscritos. Temos uma ideia do que isso significa se pensarmos que Paulo escreveu as suas cartas na década de 50-60 do século I. No entanto, o manuscrito mais antigo que contém o texto integral das cartas de Paulo é do século IV. Entre os vários manuscritos, e alguns casos milhares, dos vários textos do Novo Testamento, que são cópias feitas ao longo dos séculos, há discrepâncias que, por vezes, não são pequenas. Por outro lado, é muito escassa a informação sobre o cristianismo primitivo em fontes não cristãs. Salvo muito raras exceções, os autores pagãos ignoraram os cristãos e, nos casos em que isso não aconteceu, são mais as interpretações de factos, interpretações diversas, do que informação. A acrescentar a isto, os escritos de intelectuais pagãos foram destruídos quando Constantino se converteu ao cristianismo e este foi convertido em religião oficial do Estado. Na maioria dos casos, apenas se salvou aquilo que é citado pelos apologistas, os escritores eclesiásticos que procuravam defender a fé cristã das acusações que durante os séculos II e III lhes eram dirigidas pelos pagãos. Marco Cornélio Frontão, que viveu por volta dos primeiros 70 anos do século II, caracteriza os cristãos como, cito, homens ignorantes e mulheres crédulas que se deixam levar pela debilidade do seu sexo, um conjunto de conjurados ímpios que vive no meio de reuniões noturnas, jejuns periódicos e alimentos indignos do homem, com uma razão obscura e inimiga da luz, muda quando está em público, mas muito charlatã quando em sítios isolados, que chegam ao extremo de se chamarem indistintamente irmãos e irmãs. Fim de citação. To know, don't you mind about the future? Don't you try to think ahead? Save tomorrow for tomorrow. Think about today instead. What's the buzz? Tell me what's happening. What's the buzz? Mas a primeira polémica de grande amplitude com o cristianismo é da autoria de Celso, um filósofo neoplatónico que viveu na segunda metade do século II, um espírito profundamente culto e que denota um bom conhecimento da doutrina cristã. Os seus escritos são uma boa exposição do que sentiam os pagãos em relação aos cristãos, mas perderam-se cedo. O que conhecemos hoje devemos-lo sobretudo ao zelo de um cristão, Orígenes, que uns 70 anos depois escreveu contra Celso uma obra apologética totalmente conservada e que defende o cristianismo ortodoxo contra os ataques de Celso. Orígenes refuta sistematicamente, ponto por ponto, cada um dos argumentos de Celso. Calcula-se que, graças a essas extensas citações, tínhamos hoje 7/10 da obra de Celso e 9/10 da sua substância, ainda assim não completa. Existe uma edição portuguesa com o título Contra os Cristãos, da editorial Estampa, que não é fácil encontrar. Possuo uma edição de 1991 e não tenho conhecimento de outra edição. Celso atacou os cristãos, que considera, cito, uma raça nova de homens nascidos ontem, sem pátria nem tradições, ligados contra todas as instituições religiosas e civis, perseguidos pela justiça, universalmente cobertos de infâmia. Fim de citação. Celso atacou o cristianismo de três modos. Refutando as suas afirmações filosóficas, classificando como um fenómeno associado à classe baixa e sem educação, e advertindo a sua audiência de que era um perigo para o Império Romano. Celso refuta a validade do cristianismo, considerando que a sua doutrina tem uma origem bárbara. Censura o facto de ser uma doutrina baseada na crença, uma crença não depurada nem corrigida pela razão grega, baseada em mistérios, na invocação de demónios, secreta, cujas justificações seus defensores não querem dar nem escutar. A mais curiosa citação de Celso é aquela em que nega que Jesus seja filho de uma virgem. Jesus nasceu de uma ligação adúltera de Maria, uma pobre campónia da Judeia, citei, com um soldado de nome Pandera, ou Pantero, na sequência da qual Maria foi expulsa pelo seu marido, carpinteiro da profissão. Esta filiação ilegítima de Jesus não era novidade, deveria estar bastante difundida. Tertuliano também conhece essa teoria de Jesus como filho de uma prostituta. É possível que tenha uma origem judaica, como sugere Celso, ao colocá-la na boca de um imaginário judeu. Com efeito, alguns rabinos dos primeiros anos do século II referem-se a Jesus como filho de Pantero. Posteriores tradições talmúdicas e ainda os escritos judaicos medievais, conhecidos como Toledot e Ezo, retomaram esta informação de Jesus, filho de Pantero. Em 1859 encontrou-se na Alemanha a lápide de um soldado romano de nome Tibério Pantero, que viveu entre cerca de 22 a.C. até 40 d.C. Alguns estudiosos procuraram ligar este legionário ao presumível pai de Jesus, que poderia estar de serviço, quando jovem, na Judeia, na época da concepção de Jesus. Embora os principais estudiosos considerem improvável esta hipótese, dada a escassa evidência histórica em que se apoia e em virtude do nome Pantero não ser incomum, James Tabor retomou-a em pleno século XXI. Jesus, digamos, original, o do Evangelho de Marcos, é alguém que estende a mão a pessoas desvalidas, como crianças e leprosos. Visita povoados e habitantes de zonas rurais. Costuma mostrar-se hostil e aguerrido para com os poderosos, mas generoso com os desprovidos de prestígio ou poder. Ter em conta que Jesus se identifica com os pobres e os excluídos da sua época ajuda a perceber o interesse de pensadores marxistas pelo movimento cristão original e pela pessoa enigmática do profeta crucificado. É o caso de Karl Kautsky, que, com seu volumoso livro de mais de 500 páginas, A Origem do Cristianismo, de 1908, interpreta o cristianismo primitivo como precursor do movimento proletário e socialista moderno. Opõe à mitologia cristã um relato materialista das origens da nova religião. Mostra a capacidade do método marxista de dar conta de um processo histórico complexo, interpretando um fenómeno religioso em termos da luta de classes. Kautsky segue a pista lançada por Engels. De facto, Engels escrever em 1882 o artigo Bruno Bauer e o Início do Cristianismo, onde reconstitui a produção de Bauer sobre a história do cristianismo, mas oferece as suas próprias conclusões acerca do tema. No seu último ano de vida, em 1895, publicou Contribuição para a História do Cristianismo Primitivo, o seu mais importante artigo sobre a questão, onde desenvolve a ideia de que, cito, a história do cristianismo primitivo oferece curiosos pontos de contacto com o movimento operário moderno, fecho aspas, analisando sem preconceitos as circunstâncias que tornaram possível o cristianismo converter-se na primeira religião mundial possível. Nas linhas iniciais pode ler-se que, cito novamente, como o socialismo, o cristianismo era na origem o movimento dos oprimidos. Apareceu primeiro como a religião dos escravos e dos libertos, dos pobres e dos homens privados de direitos, dos povos subjugados ou dispersos por Roma. Os dois, o cristianismo como o socialismo operário, pregam uma libertação próxima da servidão e da miséria. O cristianismo transpõe essa libertação para o além, numa vida depois da morte, no céu. O socialismo coloca no mundo, numa transformação da sociedade. Os dois são perseguidos e encurralados, os seus aderentes são proscritos e submetidos a leis da exceção, uns como inimigos do género humano, os outros como inimigos do governo, da religião, da família, da ordem social. E apesar de todas as perseguições e mesmo diretamente servidos por elas, um e outro abrem caminho vitoriosamente. 3 séculos depois do seu nascimento, o cristianismo é reconhecido como a religião do Estado e do Império Romano. Em menos de 60 anos, o socialismo conquistou uma posição tal que o seu triunfo definitivo está absolutamente assegurado. Fim de citação. I can hardly talk. See my skin, I'm a mass of blood. See my legs, I can hardly stand. Oh, I believe you can make me well. See my purse, I'm a poor, poor man. Touch, will you mend me, Christ? Won't you touch, will you heal me, Christ? Will you kiss, you can cure me, Christ? Won't you kiss, won't you be me, Christ? See my skin, I'm a mass of blood. See my legs, I can hardly stand. I believe you can make me well. See my face, I'm a poor, poor man. Will you mend me, Christ? Won't you touch? Will you heal me, Christ? Will you kiss? You can kill me, Christ. Won't you kiss? Will you heal me, Christ? See my eyes, I can hardly see. See me stand, I can hardly. Mais adiante, Engels escreve: não encontramos, pois, entre os cristãos primitivos, cristãos conscientes, mas pessoas que se consideram judeus. O seu judaísmo, sem dúvida, é uma nova fase do desenvolvimento do antigo. É precisamente por isso que é o único verdadeiro. Vemos, pois, que o cristianismo de então, que não tinha ainda consciência de si, estava a 1000 léguas da religião universal dogmaticamente desenhada pelo Concílio de Niceia. Impossível reconhecer esse nesta. Nem a dogmática nem a ética do cristianismo ulterior se encontram. Em compensação, há o sentimento de que se está em luta com toda a gente e se sairá vencedor dessa luta. Um ardor belicoso e uma certeza de vencer que desapareceram completamente nos cristãos dos nossos dias e não se reencontra senão no outro polo da sociedade, entre os socialistas. E Engels alarga o paralelo entre o cristianismo primitivo e o socialismo utilizando outros elementos de comparação. Também Rosa Luxemburgo, que viveu entre 1871 e 1919, se dedicaria à questão em O Socialismo e as Igrejas, de 1905, que tem edição brasileira conjunta com o artigo de Engels, não sei se existe versão portuguesa, e em que reconstrói o itinerário que o cristianismo percorreu de religião oprimida à religião oficialmente reconhecida pelo Império. Em conclusão, os evangelhos apócrifos, ou que conhecemos deles, deixam claro que nos primeiros séculos cristãos a diversidade era a norma e a coexistência entre as mais variadas crenças nem sempre era pacífica. O valor destes textos é variável, dado que foram escritos em épocas e lugares diferentes, com públicos distintos em mente e mensagens teológicas próprias. Mas esta mesma observação se aplica aos textos do Novo Testamento. Quanto mais antigo for o texto, mais nele se pode confiar, como regra. As histórias sobre Jesus tendiam a ficar mais espetaculares e fantasiosas com o passar do tempo. Por isso, há textos apócrifos com duvidoso crédito, uma vez que foram escritos séculos depois dos acontecimentos que narram. mas não todos. Por exemplo, o Evangelho de Tomé, para uma quantidade considerável de pesquisadores, tem potencial para trazer informações relevantes sobre Jesus histórico. Tratar-se-ia de um texto bastante antigo, escrito talvez por volta do ano 50, e se assim fosse, anterior ao do Evangelho de Marcos, como disse, vulgarmente considerado o primeiro Evangelho. Vários historiadores afirmam que nele podemos encontrar os ensinamentos originais de Cristo, que seriam bem diferentes do que se lê nos textos canónicos hoje adotados. O Evangelho de Tomé é um dos livros descobertos em 1945 no Egito, conhecidos como escritos de Nag Hammadi. É uma coleção de 13 livros com 1600 anos e histórias que ficaram de fora do Novo Testamento e que terão sido guardados numa gruta dentro de um jarro de cerâmica. A maioria dos escritos de Nag Hammadi foi produzida entre os séculos I e III e os seus autores faziam parte das primeiras comunidades cristãs. O interesse desses relatos é que destoam bastante do que aparece na Bíblia. Neles, Jesus tem um lado humano. Deus é um princípio masculino e feminino. Madalena é uma grande líder. As mulheres de alguns dos grupos cristãos primitivos atuavam como mestras, líderes e profetisas. Uma ideia ainda hoje revolucionária para a Igreja, como se sabe. Diferenças polémicas que deixam claro porque os apócrifos sempre foram uma pedra no sapato da Igreja. Representam outro cristianismo, não oficial, marginalizado. O seu valor histórico e também religioso reside em que nos mostram novas interpretações sobre a figura de Jesus na origem do cristianismo. A Igreja Católica Apostólica Romana afirma-se herdeira da mensagem de Cristo e o Sumo Pontífice herdeiro da cátedra do primeiro Papa, o Apóstolo Pedro. Deixarei para outro episódio o tema da cátedra de Pedro, que nunca foi Papa, em comunidades que desconheciam a hierarquia que as afirmações da Igreja pressupõem. No presente episódio, espero ter ficado claro que os textos que servem de base à atual doutrina cristã são resultado de uma forte e continuada edição e da perseguição de textos e doutrinas alternativos com contornos religiosos e políticos, e que o cristianismo, tal como é hoje praticado, não era a versão única nos primeiros séculos após a morte de Cristo. A ilustração musical deste episódio deve quase tudo ao popular musical Jesus Cristo Superstar, que deu origem a um filme homónimo e narra os últimos 7 dias de Jesus Cristo na visão atormentada de Judas Iscariotes, num contexto contemporâneo onde os soldados romanos possuem metralhadoras e Jesus é uma figura hippie. E é um disco intrigante e também instigante que quis divulgar por entender que merece ser divulgado. Passion, segundo São Marcos, de Osvaldo Golijov. Nas notas encontrará ligações para mais informação na internet. Além deles, utilizei um fado de Coimbra subejamente conhecido, Samaritana. Podem encontrar uma síntese deste episódio em omeubaú.net, sem espaços e sem acentos. Classicamente. Divertimento e António Gomes.